evangelho, missionário viajante pela obra do Senhor. Quando, pois, em uma noite teve uma revelação, que um homem lhe dizia: passa cá pra Macedônia e me ajude em oração. Indo ele para o templo, encontrando no caminho uma jovem com espírito de adivinhação. Paulo, cheio de poder e com muita autoridade, expulsou aquele espírito e foi uma confusão. Prenderam Paulo e seu companheiro Silas, que ali anunciavam a palavra do Senhor. Os servos de Deus oravam e ali também cantavam louvores ao Senhor. Quem vinha um terremoto e a prisão não suportou. À meia-noite, quando todo crente louva e clamando também ora, o Senhor vai responder. Envia o anjo ordenado pra fazer as algemas se quebrarem para os que nele crer. Companheiro Silas, que ali anunciavam a palavra do Senhor. À meia-noite, os servos de Deus oravam e ali também cantavam louvores ao Senhor. Quem viu um terremoto e a prisão não suportou. À meia-noite, quando todo crente louva e clamando também ora, o Senhor vai responder. Envia o anjo ordenado pra fazer as algemas se quebrarem para os que nele crer. Envia o anjo ordenado pra fazer as algemas se quebrarem para os que nele crer.